Barbecue Show Produções, 10 produções do Guia CDs, bora! Omar, que você tenha feito a escolha certa, já que você me diz que seu amor não presta, vou procurar alguém pra me fazer feliz, já que você não quis. Omar, que ele nunca faça o que você me fez, sua indiferença também já cansei. Segue a sua vida, vai, me deixa em paz. Não me procure mais. Essa aqui é pra castigar todos os corações, bora! Sucesso, Pablo! Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque eu quis, mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. Não posso te obrigar, nem te prender, nem esperar o amanhecer, pra você ver o quanto dói ficar sozinha. Não cobre sua dor da solidão, nem vem culpar meu coração pelas besteiras que o seu amor fazia. Pra não chorar um dia, pra não chorar um dia.